cima, Goiânia. Joga, joga. Léo Santana e ele. Natanzinho. Vai, GG. E aí, Goiânia? Joga, joga a mão e canta. E aí, bebê? E aí, bebê? Tu vai me levar pra onde depois desse rolê? E aí, bebê? E aí, bebê? Tu vai me levar pra onde? E sabe o meu golzinho vermelho? Todo rebaixado e topado de som. É motel disfarçado. Ó, Lu, é a gente fazendo amor e o banco fazendo. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. É a gente fazendo amor e o banco fazendo. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. É a gente fazendo amor e o banco fazendo. Depois desse e aí, bebê? E aí, bebê? Tu vai me levar pra onde? Diga! E sabe o meu golzinho vermelho, todo rebaixado, topado de som, é motel de sassá. É a gente fazendo amor e o banco fazendo. Quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem? A gente não, a gente não. É a gente fazendo amor e o banco fazendo. É a gente fazendo amor e o banco fazendo. Quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem, quem,